obreiros se entregaram a Jesus, mas não suportam a cruz e abandonam na estrada. Enquanto tudo está correndo muito bem, não se importam se alguém está com a vida amargurada. Nunca visitam as ovelhas e nem oram, nem os lobos e as devoram sem nenhuma compaixão. Só que um dia Jesus Cristo irá cobrar, muito caro irão pagar, sentindo o peso de sua mão. Onde estão os obreiros valorosos que um dia fervorosos se entregaram ao Senhor? Será que eles já deixaram seus cajados e hoje estão encostados e perderam seu valor? Sem saber nem mesmo quanto de dinheiro vão ganhar. E Deus dá graça e o trabalho prospera, quando menos se espera, grande bênção lhes virá. Pois o trabalho não será vão do Senhor, e Jesus com grande amor lhes dará o galardão. É desse jeito que a obra vai pra frente, mas pra obreiro negligente, Deus encolhe sua mão. Onde estão os obreiros valorosos que um dia fervorosos se entregaram ao Senhor? Será que eles já deixaram seus cajados e hoje estão encostados e perderam seu valor? Só preocupam com salário, mudam o itinerário e só pensam em lucrar. Se a igreja é pequena, eles não vão. Quando chega a convenção, pedem logo pra mudar. Eles se esquecem que a obra é de Deus, que Ele vela pelos seus, não os deixará sofrer. Por isso vamos, pela fé Deus proverá, nada irá nos faltar, vale a pena, venham ver. Onde estão os obreiros valorosos que um dia fervorosos se entregaram ao Senhor? Será que eles já deixaram seus cajados e hoje estão encostados e perderam seu valor?